Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da Loja Free Store, um representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. Vamos nessa, Gaisala! O show é com você. Bora começar desse jeito hoje. Alanzinho, simplesmente. Lá vem a primeira! Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Me elucida, minha mão. Dia dos pais hoje, ó. Me faz sentir calafrio com as estações. Que dá você pegar ela pra dar uma forra, hein? Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Você agora. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu e a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. Aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Eu vou levar em quatro com a... Parabéns à família Mini Pop, chegando pra ficar. Cena tu... Realmente sucesso, ó. Oh, mulher. Galera do Costa, Panganão aqui do lado esquerdo. Ah, no nosso ano, pressão também. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se... Bora, bebê! Ah, oh, mulher. Que me deixa na ponta do pé. Ah, não. O parceiro Wilton no nosso Gol Veneno. Oh, Wilton do Gol Veneno, de terra alta. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Mais uma fronteira, Wilton. Obrigado você, meu padrinho. E dia 29 pra toda a região. Alô. Aí, de terra alta, aniversário dele lá no Parque Central, meu irmão. A gente curtir, bico saudade. A Simone, meu parceiro Ezequiel. Bora, Ezequiel! Meu. Foi esquecido. Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil de... Dá uma porra pra ela, bora relaxar um pouquinho, vai. Do nosso amor, nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Os amigos dos automotivos quiserem dar uma aumentada aí no som. A gente tá no grau aqui no volume. É a gravação do CD, né? Vai é com vocês aí. E aí? Então, antes de ir, muita calma nessa hora. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade. Família Bico Saudade do Vanguard. Antes de ir, é muita fronteira, mais uma mais só. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. E aí, estrada? Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, dizem que eu perdi seu amor, que não cuidem na medida certa. Irmão, isso te deixou tão... É você que tirou hoje esse dia pra beber, você tá no lugar certo. E até se mudar, hoje tem pressão, entregar, curtição e emoção. Não acredite nessa... Meu parceiro Branco, promoter. O que te dei não foi falsidade. Junto com meu parceiro Fernando, meu irmão. Não faz isso ao me ver. Se esconder, fugir de mim. Pois eu te quero sempre aqui, meu amor. Quem sabe canta! Para aí, pra me ouvir, me dê mais. Amigos de Mosqueiro, sempre curtindo com a gente. Larga disso. As promoções do Branco Promoter. Adriano, você, meu irmão. Voltar a ser minha. Vandino Mixer! Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Com a minha do Cineral comigo, ó. Vem voltar a ser minha. Meu amor! Meu amor! Primeiramente, de suas armas. Já foi! Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa. Parceiro Júnior das Marquês comigo, alô Juninho! Sei que tá esperando uma crítica. Dança com ela, Juninho, vai, aproveita mesmo. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Representante do nosso Uno aí, ó. Tem bebida. Vocês! O amigo Nazareno, família Max Sombra, tanto obrigado, meu amigo Max, no apoio hoje. Sangue bom, garoto! Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo. O Patrick eletricista no Caio Sala também. Fã do Mauro. Eu que sou fã do Patrick, viu, meu irmão? Um do já estamos ao vivo pra todo o Brasil, viu, gente? Como se duas facas se riscassem procurando corte. Dança com ela, dança com ela. São dois corações. O quê? Disputando quem é o mais forte. Aí, Wilton, olha o que é que é. Você com raiva me atacando e eu sou com Wilton e nossa amiga Drica Gomes, de Terra Alta com a gente aqui. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Parceiro Gito, meu DJ e a família Pop Shop, todo mundo em peso com a gente. São dois corações. Bora, bebê! Disputando quem é uma. Você que não dança, pode abrir uma cerveja agora. E tá tudo bem. Vocês! Que pena que você tá indo embora. O amigo Alexandre também, sua esposa, Helen. E aí, Alexandre, obrigado, meu irmão. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. De tudo, jurei o mundo. O pai Cezinho, sua esposa. A gente, aqui com o Valdo. E dessa vez não vai ser diferente. É o Clube Menina Cheirosa e o Valdo tocando. Abraça ela e fala pra ela assim: vocês! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. O meu parceiro, pai, Pajazinho. E essa esposa Helena agora. Vai ver que só não era. Olha o pato aqui na frente também, né, mano? Menina, eu te peço, então vá. Família Interlink com a gente. Um abraço. Billy Brasil. Mais uma. Já aprendi. Dá forra pra ela logo, vai. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz, nada valeu. Agora vou fazer com quem se importa. A porta que você deixou, ela chegou batendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Abraça ela e fala assim pra ela. Assim pra ela. Você tá aí. Família Marisa Fecha, muito obrigado. Representante da Mille tá e da Miuse, aqui em Santa Bárbara e toda a região. Você não cresce, o mundo invete, mas... Um abraço, Valdo! Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, o mundo invete pra chamar de amor. Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Chegando o aniversário do Max Bombozeiro. Todos os DJs da região vão estar na quadra do Max 1. E você não pode perder, meu irmão. Acho que vai ser uma loucura. Essa festa vai parar toda a região. É Billy Brasil. Bora dançar, bora curtir, bora beber. Eu não preciso ser vidente. Toma-te, meu irmão. Pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso. Estrada Projeto, seu nome de emoção. Pra saber o que você veio em mim buscar. Um amante deixa o coração. Aqui do meu lado, esse direito realmente que representa. Se caso aqui é. Vandinho Mix, é o nome dele. Porque fui misturar um sentimento com prazer. Em cima de uma cama redonda. Vai me usando. Fuga e a família Estraga Rock, a panelinha de Mosqueiro, Semi Guadriano, um dos melhores DJs da região aqui comigo hoje. Guadriano, sabe que é nós, meu irmão. O homem é bom. Vai usando minha boca, meu corpo. corpo que eu espero deitado até você me amar. Maestro DJ Valdo Alves. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada. É o parceiro Jailson, o cara que projetou o mini pop, tá com a gente hoje. Só na manha! Amava a princesa. O quê? Mas ainda dá terra. Faz aquele caqueado bacana, vai. Mas tinha certeza. Gosta, pancadão! E nada era pra ela. Uma princesa! Vem cá, meu benzinho. Fala pela Bico, vai. Se você me amaria. Família Bico, saudade do Vanguard. Se representa muito, meu irmão. Comigo casaria. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Família Band dos Coringas, também do Paraíso. Parece... Aquele abraço do Valdo. Você existe. Começando assim, branco. Que jamais vai. Até porque daqui a pouquinho tem banho de piscina, viu, meu irmão? É. Meu coração vai ser. Abraça ela, vai! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Próximo domingo vamos estar em Barcarena, na Ilha Trambioca. Não sei o que. Na sede do Flamengo. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu. Pajezinho, sua primeira dama, dançando, meu irmão. Minha linda bela. Pajezinha Helena, meu irmão. Porque... Feliz dos pais, viu, pajé? Ô, minha linda. O DJ referência no Pará. DJ Valdo Alves. O grande maestro de Curuçá. Não dá pra acreditar. Não consigo entender como te perdi. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se casou com... Equipe Castelo! Pra fazer ciúmes por aí. O seu vizinho me falou que você como estar agora não tá... Amigos do São Pedro, toda a galera. Amigo Branco Promonte, um dos melhores da nossa região. Trazendo o Valdo junto com o Fernando aqui em casa. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúmes. Você acabou comigo, brigou com seu marido. A equipe paga tudo e não paga nada com a gente também. Curte demais. Eu vou vender. O Gito Super também. O Alessandro, homem da casa. Pode fazer sim. E aí, Alessandro? Você acabou comigo, brigou com seu marido. Agora vem me ver. O Vantinho Mix por aqui falou que hoje ele quer ser moleque doido, quer esquecer o nome dele. Na batida, na batida, na batida. Não dá pra acreditar. Não. Bora acelerar um pouquinho. Eu vi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem. Pra você apertar ela mais um pouquinho. Pra dançar pra coxinha aqui, meu irmão. Não havia. Alô, Sofia, brevemente. Eu quero ver você aqui. As nuvens. Junto com a gente curtindo uma festa do Valdo Alves lá no sítio Alves Ribeiro também. Vai! Amigo Pretinho dos Bônus e dos Coringas também. Alô, Pretinho! Começando! Uhul! Vocês lá! Uma Branco Promoto e você e o Fernando, meu irmão. Samaria que vai curtir essa sequência. O CD de lançamento do Mini Pop, parabéns. Popular apanhando, na verdade. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Ele gosta da sequência, mano, Wilton. Meu parceiro DJ Ezequiel. Daqui a pouquinho vai estar no 40 horas, sua família quarentina, viu, Bico? Fala, mulher! Depois de tanto tempo, eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho... Juninho, nas marcantes! E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Oh, olha o coração, viu, família? Você é a minha vida, ele é meu mundo, você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só com... Abraça ela mais um pouquinho, vai! Não me peça pra parar. Bora dançar! Porque eu não vou ficar bem. Amigo David aqui no apoio, ele e o Max. É a produção. Olha, já já tem um show, viu, gente, completo. Uma tonelada de fogo. A gente tá começando assim na manhã. A gente tocar de tudo hoje, junto com meu parceiro Adriano. Na manhã, eu amo ele e você. A música da mulher que tem dois amores, ó. Banda, Portal da Rocha. Depois de tanto tempo eu com ele. Os amigos do Mercadão Maneira. Vem me dizer que eu tenho que estar patrocinando hoje o nosso evento. CD já sendo registrado aqui em Caiçaua. Mais um pra galera curtir demais. Loro Promoções também. É o nome da emoção. Um beijo. O quê? Um olhar. Um sorriso. Um sonho feito pra... Aproveita e dá uma forra pra ela, viu? Parar. Já, já tem pressão. Bora tocar tudo pra galera. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir. A família do Moral Anderson fechado com o nosso mini pop também, ó. Um beijo. O quê? Um olhar. E o sorriso. Um sorriso. Um sonho feito pra nós dois lá no Pará. Começando a registrar as principais. Caizawa. Pra beber. Nosso amor. Um abraço também ao Alexandre. Ele tá com a gente. No caso, com ele e a sua esposa Helen, meu irmão. Vamos curtir o CD de hoje. Sempre com a gente. Razão. Sempre no apoio. Coisas tão banadas estragam. Família Pega Fuga. A equipe também estraga rock aqui com a gente. Nosso amor é linda. O Pato. Brigando. Família de Mosqueiro. Não imagina amor porque brigando. Vamos no pressão do nosso amigo Careca. Vida, a gente tem que se entender. Bora, Careca, bora tomar uma, meu irmão. Isso, garoto. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o quê? Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se veio. E o amor se veio. O amigo Rodrigo Saudade também. Xereco que tá na área. Nosso amor maltrata mais. Está dilacerado em nossos corações. Amigo Valdir, a Josi. Por favor. O Valdir que recebeu a gente muito bem lá no bar do Valdir hoje. Vamos apagar a chama da paixão. Foi por lá que a gente começou, na manha. Na manha. Nosso amor é linda, grande e única. Fala pra ela. Não imagina amor porque brigamos. Família Bico Saudade do Vanguard. Vai rolar no 40. Vai no clube, menina cheirosa, pra curtir. Eu vi seus olhos tristes. Uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo. O amigo Loura avisando todo mundo que dia 21 a volta do reboque treme-treme aqui no Clube Minha Cheirosa. Você não pode perder. Adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais sofrer. Parece que é, não é, minha irmã? Por isso não me deixe. Puxa ela pra dançar logo. Eu preciso de você. O coração! Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco. O amigo Robinson, nosso nosso bombonzeiro oficial aqui do Clube Menina Cheirosa. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Quem sabe quem? Ouvindo o som dos passarinhos. Eu vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro pra você, vou voltar. Você vai dançando, vai viajando, vai curtindo, vai tomando todas. Vai! Ficar perto de você, amor é bom demais. Me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca. Primeiro você relaxa, daqui a pouquinho a gente doida. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer. Dia 29 de setembro, você está ligada. Dia de agosto, aniversário do Wilton. No passe entrar! Louco, louco, louco estou para te conquistar, para me entregar, para te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, para ter você aqui, para ser só minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, para ter você aqui. Maestro DJ Valdo Alves. As primeiras pra nascer. DJ Chico Super também. Que eu te amo. Obrigado, Tânia, você também, a Natália. Você já sabe. O Elicínio Marquinho da Terra Firme. Não quer saber das minhas verdades. Só um amor com ela, vai. Isso é amor. Por você, mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Fugindo que o paracão saiu tremendo tudo, cê vai. Vai tremendo, acelera, acelera, acelera um pouquinho. Gira no passinho, pro lado, pro outro, vai, vai. Toda a família no sideral comigo. Luxuoso Jackson. Esse tempo amigo gosta, meu irmão. Esse não tem bom. Família amigo saudade. Eu vou te levar. Eu tô só você e Fernandes Belo, viu, meu irmão? Você vai curtir o som. E aí, Pedro? Se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar. Meu parceiro Vandinho Misso, Estrada Projetos também. Bora, Estrada! Vem se ligar. O Branco Promonte, o melhor promonte da região. É como um sonho, eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Você! Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso. gosto, já que... Toca a família da carreta, JK também do São Pedro. A família do São Pedro tá em peso comigo. Já falaram que vão curtir de tudo, vão amanhecer. Com todas as sensações, vem se ligar. Bora se ligando. Vem dançar só pra mim, vem se ligar. Daqui a pouquinho tem alta, domingo. E amanhã tem Rancho Fundo também. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Só você. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. O passinho. Luxuoso já que som. Gira no passinho, pula. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. O aniversário dele tá chegando. Tá chegando. Dia 29. O quê? Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais. Olha a estrada agora sim. Vem, chega mais perto. Pra beber. A cada dia que passa eu fico louco. Olha a estrada, projeto. Também, o Edicinho Cavalhaque. Obrigado, Helena, você também, a Nath, o Barquinho da TF, Leandrino, o Elianzinho também da Mike, o DJ, o Gata comigo. Maestro DJ Valdo Alves, Adriano, os querentes comigo, Valdirinho. Voila! Vai lá! E aí, Pato, pega o Pato. Alô Pedro, o Pato tá no teu apoio hoje. 1, 2, 3, 4. Dança coladinho, dança solto, dança só. 4, 3, 2, 1. Do Vega da Zorra, a galera já é fã. Próximo sábado, gente, um evento que vai para a região. É Rony Punk, o DJs aí, o Búfalo do Marajó, junto com o Maxon, na quadra do Maxon. Do Brega da Zorra, a galera já é fã, tá entrando. Pode estremecer tudo, Caizala! Olha a viagem! Família Bico, saudade que gosta. Família Bico, saudade do Vanguard. Vem dançar, Ezequiel. DJ Ezequiel, não põe comigo. Vem dançar, contratação. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, contratação. É o campeão, é o campeão. Vem dançar. O nosso clube Minas Gerais hoje com o maestro Bolobos, com o Adriano. O lançamento do Mini Pop continua. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Piro Wilton Veneno. Você me liberou, mas não sai do... Empresa Veneno. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou. O Alexandre, e você, meu parceiro Alexandre. Esse... Sua esposa Helen. Não dá pra viver. Mais um CD pra coleção. Larga do meu pé. Vandino Mixer. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Olha quem sou eu. Vem comigo, baby. Bora amanhecer, bora amanhecer, bora, bora. E a baladeira o popopô já vai zafar. Te passa logo o strato, aquele passe croque. Toma teu manco e vamos logo se mandar. Daqui a pouquinho ali na beirada vai ter Jailson, Bandinho, Mix. O domingo hoje é por lá. Vamos iniciar navio com você, viu? Vai ligando logo o som pra lá que hoje a festa começa assim. Não tem coragem. A gente amanhecia com uma buchudinha de catuaba, de maçãzinha, de barro braço, né, mano? Olha pra loucura! Estrada Projeto! E aí, mano? Que tempo, amor! To make your tears run dry, you turn me inside out. Pajézinho das Tés, é linda, por aqui comigo! You can't see what's really inside of me. What's really inside? E aí, camanhaque? I can't see. Rapaz, vou te contar, meu irmão. You can't see what's really inside of me. What's really inside? Aí eu não entendi nada, família. Caça. Família pega fuga, família acaba rock. Chegaram na frente e o pato veio voando. Oi, meu irmão. Esse negócio aí, bicho. Sei que ele veio. Olha, Adriano, vou te contar mesmo. O que o Adriano não faz, hein? O pato veio nadando mais fácil. Olha a viagem. Joga a fumaça, Max, aí, garoto. Maestro DJ Valdo Alves. Há mais de duas décadas fazendo a festa do povo no estado do Pará. Relaxando, bora amanhecer agora, viu? Faz um dia que ela não sabe. Joga tudo! Agora que terminou, ninguém te segura mais. Felicidade é ser livre, independência é livre. O lançamento continua! Ela só quer paz. O meu parceiro, Fernando Promove. Só que vai amanhecer mal grito. Quando o grave bate, joga tudo. A gata quer jogar e na na na na na na na na na na na na. Quando o grave bate, bate. A gata. Bora, Maxinho. Família Maxu, apoio. Do nosso visual hoje. Pelo amor de Deus, viu? Sei, fala aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, deixa o bracinho em cima. Eu te amo. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora tá ligado. Tem alguma mulher solteira aí hoje? Tem, tem. Que me amava. Amava? Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Para com isso. Prepara-me na produção. Amava porra nenhuma. Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Para com isso, não vai me... Prepara pro show, professor. Amava porra nenhuma. Pode falar. Tu só lembra de mim. Quando tu quer deixar o ar. E acabou a água. Toma banho de leite. Acabou a água. Toma banho de leite. Vamos pressão de Uga. E aí, careco, maestro Jailson, tá no segundo. Um abraço do Valdão. Acabou a água, toma banho de leite. O Jailson do Costa banganou comigo também. Banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente. Loucura! Banho de leite. Evita outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida. Você escolhe. Quem sabe canta, vai! Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. Primeiro vamos lá aí! Rodrigo! Terceira minha semana. Fala o ganchinho da Nai! Mile! Remédio controlado! Bande! Descarrinhado! Marte! Sufi! Te amo, te amo, te amo! Joga tudo, cai, Saru! Terceira minha semana. Fim de semana, meu feriado. Remédio controlado! Uma loucura, toma! Descarrinhado! Naquela parte que diz: te amo, te amo, te amo! mais. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Ei, traz a, traz a maquininha que hoje eu faço xeretade. Traz a maquininha. E aí, bandido? Você e o Jailson daqui a pouquinho no bar Maresia, meu irmão. Vamos invadir o Maresia daqui a pouquinho, família. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. É que a cunhada tá metendo louco e até grampeou meu celular. Tá querendo arrumar caô, só que hoje ela vai arrumar. Justo hoje o DS ligou e falou: quem vai amanhecer comigo? Lado. Eita caralho, eita caralho. Hoje eu vou dormir com as putas e pra cunhada é um forte abraço. Eita caralho, hoje eu vou dormir com as putas e pra cunhada. Banco Promoto e avisando que dia 16. Eita caralho. Vai ter o aniversário do Estrada. Projetos e o Baldo vai chegar junto. E você sabe bem você. Que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. O melhor promo da região, eu quero, vou te iludir. Entrar na sua mente. Só não vem de compromisso, vida. Branco e Fernandinho, claro. Só as meninas agora, vai. Ostenta tudo, mulher. Eu me falo sim. De um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Eu reparo sim. De um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. O convite tá feito pra galera. O Vandinho Mix e Jailson no Bamarecia daqui a pouquinho, meu irmão. Reúne todo mundo e vem com a gente que vai ser uma loucura, porra. Explodiu, Caizão! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, joga pra cima aí! Tô ficando tará. Quem não tem hora pra chegar em casa, vai no caqueado do Ginga. Fico com você, novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que... Olha o caqueado! Me diz. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você atar uma sedinha, só não pode... Família do Balo Valdir, muito obrigado, cada um de vocês também. Aqui comigo. Senta, minha filha, vai sentando aqui. Estrada Projeto. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Volta, bebê. Só quem tá feliz canta comigo que eu amei. Eu tô com saudade. O quê? Daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Olha o pato no caqueado, meu irmão. Volta, neném. Parceiro Wilton, daquela sentadinha de Ezequiel comigo. Pico, saudade é assim, mano. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Dia 16 de setembro, o aniversário do Estrada Projetos. Você, vamos já fechar aí, meu. Pega agenda, Wilton Veneno. Ser assim, não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Robinson Mombozera! Saudade tem nome, sou eu, teu coração. Abraça ela, fala pra ela agora, vai, vai. Se tu ainda não percebeu, deixa! Tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta, bebê! Volta comigo, bebê! Volta comigo! Branco Promonte! Tem como eu voltar? E meu parceiro Vandino Mix! Tem como eu voltar pra você? O Vandinho falou que ia esquecer o nome dele hoje, bebê, meu irmão. Volta comigo! Bora, bebê! Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Ficar otário, vacilão. Esse moçada de Mosqueiro, frente a frente! Oh! Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Show do nosso Uno. Aumenta mais o som, galera. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. O Juninho das Marcantes aqui comigo na rua. Não sou esse palhaço que só te deixa. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. 29 aniversário dele, meu amor. Deixa eu ser o teu amor. O Alubar Central. Wilton do Gol, veneno de terra alta. Tá vendo aí a já tá falando que tá com saudade, tá. Eu quero saber quem tem um esquema preferido aí. Quem tem, quem tem, quem tem? Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Bora, Max, bora, bebê! Eu mando logo a localização. Hoje, peão. Hoje vai ter festa no colchão. Quem sabe canta, quero ouvir agora, vai. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Sabe por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. E o Chão CD, o Moral de Rui Bahia, estourado. Bora, meu DJ, cê tá se dando onde? Cê tá se dando onde? Bora, segura! Cê tá se dando onde? Prepara aí pra você! Cê tá se dando onde? Cê tá se dando onde? Cê tá se dando onde? Cê tá se dando onde? Bora pra você! Cê tá se dando onde? Bora acelerar! O giro que o Paraguai consagrou chegou em Caiçara. Alô, galera de Santa Bárbara e região. Tremendo. Tremendo tudo, vai começar mais um show. É o show do maestro. É o show. O maestro chegou. É o show do maestro. O aquecimento é frenético. Muito obrigado, família Mini Pop, pelo convite. Coça panca na uno pressão. O bagulho vai doidar agora. Segura. Segura, povão, que a festa começou. O bagulho vai doidar porque o maestro chegou. Segura, povão, que a festa começou. O bagulho vai doidar porque o maestro. Fala pra mim. O Pará já consagrou e ele vem de Curuçá. Para todo o Pará, ele faz você dançar. O Pará já consagrou e ele vem de Curuçá. Para todo o Pará, ele faz você dançar. Fala aí! DJ Baldo, ouve seu tuplay. DJ Baldo, fala esse aqui é! DJ Baldo, ouve seu tuplay. DJ Baldo, ouve. Começando! É o show do maestro. É o show do maestro. Só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Na palma. Eu bebo. Canta comigo, Caissão. E aí, Fernandinho? Joga a mão pra cima e bate, bate na palma. Joga pra cima, mais. Hoje vai ter festa! Todo mundo louco hoje, ó. Aí não dá pra passar, eles ficam parados. Aproveita o vulgo pra salvar no nosso rabo, ó. Aí não dá pra passar, eles. Quem sabe vai cantar comigo, tô louca de landa, chama. O que, minha filha? Vai. Que na bunda balota, tô louca de landa, chama, ó. Que minha bunda. Você! O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Morre em Vegas! Me arrasta no morro, chama, já foi pra cidade, porra. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro, louco! Me leva pra lá, enquanto eu tô te parando. Ela subiu, desceu. O Alexandre e a Helen juntinho comigo. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ela subiu. Bora, Caissão! Oh, baby, me aprendi. Sabe por quê? Aqui vontade de tacar no celular. E aí, Max, na produção do Maxão. Oh, baby, me aprendi. Joga tudo, Max. Aqui vontade de tacar no celular. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Eu vou do rei, vocês vão do gol. Eu vou do rei, vocês vão do gol. Na contagem, produção. Um, dois, três, lá vai fogo. Joga! Joga pra cima e bate na palma. Joga a mão pra cima e bate na palma. Bate na palma, bate na palma. Bora pirar tudo. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Bora, Wilson! Oh! Ei! Gol, bebê! Oh! Ei! Gol! Oh! Caralho, acende a... Uma loucura! Que lançamento é esse? Todo mundo reunido, viu, meu irmão? Eu quero saber o homem que gosta do periquitão aí, o homem que tá solteiro. Os homens que estão solteiros vão chamar, vão chamar, vão chamar. Joga a mão pra cima, assim, ó. Meu irmão. E as mulheres também vão dar um recado pra aquela mulher recalcada. Pra mulher fura olho, dá aquele recado. Só as mulheres agora, agora, agora, agora, agora. Irmão, pelo amor de Deus, é pra amanhecer. Só quem vai amanhecer, joga pra cima, bate na palma. Joga pra cima, bate na palma. É o mini pop explodindo junto com Corsa Pancadão. E o nosso Uno que tá show. O Valdo Alves tá tocando e o Rock tá no grau. O Marcio tá tocando. E o rock tá mil. Eu quero ver todo mundo junto agora pra ficar bonito. Joga pra cima, joga pra cima. Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Bora, produção. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Dois, três, agora. Ei, oh. O Dego da produção comigo também, junto com o Marcos e meu ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ah não, Vandinho, fica aqui do meu lado, bora amanhecer. Toma, toma, toma, quem eu venho amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique vai ganhar mais força, xerê. O Patrick é eletricista no carro em sala. Ele que é fã do Vambora, bora, Patrick. Arrebenta, batida pra dentro, caralho, ela. Toma! O Ezequiel comigo. Eu com aquele lança na mão. Tá aí, Júnior Show! Espirro lança, a fabulagem vai tocar. Espirro lança, é a luxuosa do Pará. O pato veio, não veio? O pato veio, não veio? Espirro lança, a fabulagem vai tocar. Ei, doida, pato! Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Ah, moleque doido! Pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Puxa, não tem fogo, mas vai dar. Gito Super! E a sua primeira dama! Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão. Alô, Tânia! Eu vou falar que não quero, vou lançar a boca. Falar que te amei, te lança a roupa. A gente vai pra outro lugar, escuta. Mas Jezinho não põe o olho. E aí, peão? Olha o peixe que eu tô gravando, você pagando, vou perder. Olha o peixe. Ah, não vai, Vandinho. Bora amanhecer, vai da porra. Olha o peixe que eu tô gravando. Canta essa música, maneiro, comigo agora. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Sabe porque eu só assim boto minha vida em perigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu só gol, veneno. Joga Max pra cima, meu família Max. Loucura total. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria avisar. Quem sabe vai cantar comigo, mano. É só me ligar, minha perna fica bamba. É só ligar a estrada. Só passa você me ligar. Ah, e eu vou correndo sem voltar. Se você me ligar. Vai rolar no carro do Estrada pro mundo. Aí quem tá solteiro? Bora cair só amanhecer que vai amanhecer, dá um grito! O Max da produção. Vamos esquentar essa festa. Bora esquentar. Vamos esquentar essa. Bora produção. Vamos esquentar essa festa, DJ. Esquenta tudo, produção. Joga tudo. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã, liga que ele vê. Só vocês. Ela roda a cidade inteira. Sabe por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Loucura toda! Ela dispensa baladas, amiga, ela fica comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Rock frenético, que é isso? Que comece o rock doido, o rock doido. Que comece o rock doido, o rock doido. Então ficha, e mete ficha. Esse CD vai rolar mundo, pressão, no careca. Vai de vai. Cheiroso, pega a visão, pega, pega a visão, pega, pega a visão, pega, pega. E ela tá, tá movimentando, tá movimentando tudo, tá movimentando. Joga mais. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Bora tremer mais. O giro que o Paraná ganhou. 3, 2, 1. Essa música merecia um giro desse pra você. Canta aí! Na sala, você! No chão me deito. E a cabeça, minha filha? E a cabeça não para, solidão me... Pra que vem de Mosqueiro com o Chico Anito, junto com o Adriano, com o Mauro. Comigo, rindo da minha... Nosso gol veneno. Me fazendo de otar. Canta você! Não vou, não vou aceitar suas... Meu amigo Pedro também, a Valera, a família pega fuga. Família, acaba rock com a gente. A panelinha tá formada. Canta pra mim vocês agora, vai. O que eu mereço? O quê? Um recomeço. Tenho direito de mais ser feliz. Bora, Wilton, traz cerveja pro Max aqui, que ele tá frenético junto com o meu parceiro da produção aqui, meu irmão. É muita pólvora. Espião, você e toda a nossa família reunida. Canta, Fernanda! Não quero mais nada. O teu carinho. Essa música é do Fernando. E a sua primeira dama, Guiola. És a mulher que conquistou meu coração. O Alexandre, sua esposa, Helen também. E aí, Alexandre? O homem é bom. Um abraço do Valdo. Valdo Alves. Eu sempre pensei. Conheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo que no final encontrei o amigo Max da produção pra Suzy. Com muito amor e carinho, meu amor. Só quem sabe vai cantar comigo. Tenho certeza, amor, foi feita pra mim. Família Bico Saudade, velha guarda do nosso Vanguard. Família Bico Saudade do Vanguard. E Ezequiel e Gê Bico Saudade, meu amor, próximo. Amor, escuta, é só tu e eu. Para sempre tu e eu. É a certeza que eu fui feito. Família Mega Saúde, o Corsa, Pancadão Jantino. Obrigado, família do Uno Pressão. Adriano de Mosqueira. Não vá duvidar. Cabelo do Joelho. Ninguém duvida. Gira tudo. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar. Joga tudo. Vou atrás de progresso pra me adiantar. Só quero ver minha família mais feliz. Um sorriso no rosto da minha coroa. Vale mais que pai. Vira o cabeção. E se tudo der certo. Dia 29 de agosto, aniversário do Hilton Luciano Menezes. Alô, Terra Alta e Região. Vá Central, o palco do espetáculo. Da risada da cara de. Ele tá no Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Janela pro vento bater, que foram e deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abre a janela pro vento bater, o que foram e deixa o levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Foi quando eu te conheci assim. Juninho das Margantes! Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo. Bora, Bico Saudade, prepara tudo, viu, meu irmão? Porque você não está. O Círio de Belém! Alô, família Quarentinha! Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora não passa. Essa música aqui, o cara toma logo uma cerveja, só uma golada, viu, bicho? Saí sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Canta! Eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer. O amigo Pato Pedro juntinho com a gente hoje. Pirando o cabeção! Eu errei, te peço perdão. O parceiro Uga, nosso DJ. Uga Reprise, o Gito Super, Tânia. Sempre choro por... E o Pimenta! Sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.